nós falamos ao vivo aqui do bairro Colônia, da rua Nereu Ramos, bem em frente ao supermercado Tobi, porque hoje está sendo liberado a segunda pista, ou as duas pistas da rua Doutor Nereu Ramos, onde ocorreu o deslizamento em 18 de junho, e também hoje a prefeitura está liberando o binário da Colônia. Uma nova via que foi aberta e está sendo liberada agora. Estou aqui com o prefeito Kleber Vandal, que vai nos explicar sobre essa mudança no trânsito aqui na cidade de Gaspar. Bom dia, prefeito. Bom dia, Gil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sentinela do Vale. Um momento importante para a nossa cidade, né? A gente, em tempo recorde, estamos liberando as duas pistas aqui na rua Doutor Nereu Ramos, onde aconteceu o deslizamento de terra. Trabalho recorde que a gente fez juntamente com a nossa equipe da Secretaria de Obras, da Defesa Civil, do DITRAN, com toda a nossa equipe da Prefeitura de Gaspar, no sentido de a gente fazer esse trabalho o mais rápido possível. Importante a gente frisar, Judias, e com toda a audiência que a Rádio Sentinela tem, de pedir duas coisas. Primeiro, a limitação de peso, né? Continua a restrição de veículos até 4 toneladas. Acima disso, apenas ônibus do transporte coletivo. Pedir a compreensão dos nossos motoristas, dos nossos amigos, do pessoal que trafega de um veículo acima de 4 toneladas, para que não passe por aqui, né? E o segundo é que o trânsito que passar por ali, trafegar em velocidade adequada, né? Então, a gente ainda vai fazer o projeto definitivo ali na rua Doutor Nereu Ramos, para liberar por completo, né, todo o trânsito ali. Então, a gente pede, né, essa compreensão dos motoristas de trafegar em velocidade adequada, com todo o cuidado, toda a cautela necessária, para que não aconteça nenhum outro problema, nenhum outro incidente com relação a isso. Então, para nós, realmente é um motivo de alegria, uma conquista, uma vitória para nós, a gente conseguir liberar isso hoje, essas duas pistas aqui na rua Doutor Nereu Ramos. Prefeito, e sobre a liberação do complexo da Colônia a partir de agora, a partir das 7 horas da manhã, aqui na entrada próxima ao supermercado Top, qual será a mudança feita, ou qual foi a mudança feita a partir de hoje? Bom, Gil, aqui a gente implantou o segundo binário de Gaspar. Para o ouvinte que nos ouve nesse momento, o trânsito que vem do bairro Bela Vista, Figueira, que vai sentido o bairro centro da cidade, aqui no Mercado Top vai ser obrigado a convergir à direita, pegando a rua Arnoldo Có e logo em seguida a rua José Honorato Miller, né, passando na frente do terminal, na frente do Colégio Ives de Aquino e chegando até a rua Frei Antoninho. Na rua Frei Antoninho, o veículo ele pode pegar à esquerda para ir sentido centro ou para voltar sentido Bela Vista, né? Ou pegar a direita da rua Frei Antoninho, chegando na rua Gustavo da Costa e chegando até a rua Prefeito Leopoldo Chiran, no bairro Gaspar Grande, né? Então, é uma primeira etapa desse binário, tem uma segunda etapa ainda que a gente precisa fazer algumas obras de ajustes, mas, na verdade, o binário vai ser justamente esse. A rua José Honorato Miller vira sentido único e mão dupla, sentido centro, e a rua Doutor Nereu Ramos, para o trânsito que vem do centro, sentido Bela Vista, a partir da linha Círculo até o Mercado Top, também vira sentido único e mão dupla. Sem dúvida alguma, uma ação, uma obra que vai trazer melhoria da nossa mobilidade urbana. Foi alguns meses aí de trabalho, de estudo, de pesquisa, para a gente chegar nessa conclusão. Então, sem dúvida alguma, é uma ação que vai trazer melhoria e a gente realmente trabalha com esse objetivo, né? A gente tem um problema bastante grande, bastante sério, antigo e crônico na área de mobilidade urbana de Gaspar, e o nosso trabalho é esse, buscar alternativa para a melhoria do trânsito da cidade. Prefeito, esse trecho já está totalmente sinalizado. Já está sinalizado, né? Faltam alguns detalhes ainda que a gente vai providenciar durante o dia de hoje, no final de semana, para concluir ele por completo, essa parte da sinalização. Mas já está em funcionamento, a gente agora de manhã, logo cedo, por volta das 6 horas, a gente já sinalizou toda essa sinalização de mão dupla, né, em sentido único, que sem dúvida alguma vai trazer melhoria significativa para o trânsito de Gaspar. Ok, prefeito, muito obrigado pelas suas informações. Valeu, obrigado, Gil, pela oportunidade, pela cobertura dessas duas importantes ações, né, no dia de hoje. Tanto a liberação das duas pistas aqui na rua Doutor Nereu Ramos, onde aconteceu o deslizamento, quanto a implantação do segundo binário aqui de Gaspar. Tá aí, portanto, palavras do prefeito de Gaspar, Kleber Vandal, nos falando sobre a liberação das duas pistas da rua Doutor Nereu Ramos, aqui no bairro Colônia, e também sobre a inauguração do complexo da Colônia, que começou a partir das 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 26 de julho. Gil Dias para a Rádio Sentinela.